Devil girl, never morrer se pá viver algum tempo até que chegue o seu momento de nunca mais ver o sol. Já era tudo acabado, seu lugar é o céu. Lá será sua goma, vai ser rango de verme. O que passou, passou, apenas lembranças se restam. Todo dia a mesma coisa nos cemitérios. Gente de todos os lados para serem enterrados abaixo de 7 palmos. Mãe chorando na frente do caixão, pedindo a Deus perdão, pois seu filho matou uma pá de fulano a sangue frio. Mas estava lá, e claro, sozinha, a noite inteira, fazendo seu papel de mãe. Será que vale a pena? Coração machucado dessa pobre que agora vai ter que se virar como pode. Vai ter que se virar como pode. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa lei da vida já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. As coisas mais absurdas acontecem por aqui. Viver, morrer, você vai ter que decidir. Existem mil maneiras de evitar o mal. A vida oferece opções. Siga o plau, plau, plau, plau, plau. Um tiro no coco, a vida pro poço. Há tempo seu corpo fedeu de desgosto. É, mas nem sempre assim, a droga que também mata. Drogado soa de convulsão, aplaude o magnata que lucra, que dá rolê com a loira puta. Mancada aqui na terra não tem perdão. Jesus Cristo assiste lá do céu a nossa destruição. O ser humano não pensa em melhorar. Eu sei como está, sei que ninguém é santo. Mas o inferno é quente, porque eu espanto. Cemitérios não dão conta de tantos corpos. Nascem mil, morre sem sepultura, ossos. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida já não há saída. Se cair, levante. Se recuar, recomece novamente. Porque lá sobre as nuvens existe um por nós todos. Deus, salve, perdoe, abençoe a todas as pessoas. Retarde momentos tristes e as desavenças à toa. Nos conceda paz, pra que não haja mais essa violência na terra. Estamos cansados demais, tudo perdido por aqui. Planeta Terra violento, sem dó, sem rancor, estão matando o lamento. O que aqui se faz, aqui no certo irá pagar. Não importa o que fez, o julgamento é de chocar. Agora é o réu diante do tribunal. A justiça divina é quem julgará seu mal. Aprenda a aceitar as coisas como elas são. Prepare seu caminho pra próxima reencarnação. A morte impõe o medo desconhecido. Despreza o corpo que por vermes é comido. O caixão apodrece, o pó é soprado da cova. Você já não é nada e você nunca foi nada. Sua carne indefesa agora digna de se pá. Quem mandou aprontar, essa é a lei da vida. Não teve compaixão, deixou sua mãe abalada. Sem falar nas famílias que foram lesadas. Trouxe a guerra, a droga, a mancada vingança. O erro, a culpa, a desculpa, o olho, a ganância. Seol, sepultura, ossos, fim de indivíduos. Lei da vida correntada, pra morrer basta estar vivo. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. Pra morrer basta estar vivo, essa é a lei da vida e já não há saída. Pra Basta morrer, basta estar vivo. Essa é a lei da vida e já não há saída. Pra morrer, basta estar vivo. Essa é a lei da vida e já não há saída. A morte faz parte da vida, é a nossa única certeza. Por mais afetiva que seja a dor da saudade, ela é inevitável. Não se entregues à revolta do mundo, pois não escapará do sofrimento. A vida na terra é passageira, mano. Seja pobre de dinheiro, mas não de atitude. Siga a vida com dignidade, humildade, sem pilantragem. Não tente heroísmo, pois pra morrer basta estar vivo. Essa é a fórmula para a sobrevivência.